Quero saudar o presidente do Legislativo Taquarense, meu colega vereador Guido Mário. Quero saudar a secretária da mesa, minha colega vereadora Sandra. Saudando a sauda das demais vereadoras, vereadores, aos funcionários da casa e ao público que nos prestigia pelas mídias. Inicio minha fala externando alguns pedidos de providências que faço ao Executivo para que, junto com a Secretaria competente, proceda. Estou pedindo, né, solicitando a Secretaria de Trânsito, Segurança e Mobilidade Urbana para que providencie uma retirada ou uma pintura de um quebra-mola de pedra, feito de pedras irregular, na rua Marechal Floriano, próximo à rua Alfredo Kramer, no bairro Petrópolis, né? É aquela, é ali na antiga lomba, é a lomba ali do Mega Petro. Fizeram ali um quebra-mola, na verdade está sem pintura, um quebra-mola de pedra irregular que está causando maior transtorno para a comunidade. Como também existe uma no bairro Tucanos, onde a estrada é de chão, o cidadão pegou, calçou, fez um calçamento de pedra irregular em frente da sua casa e colocou um quebra-mola. Eu quero saber onde que está realmente a normativa do poder público na Secretaria de Segurança para que qualquer cidadão possa colocar um quebra-mola na frente de sua casa. Se isso realmente existe em nossa lei, então não sei. Então não é certo, não é correto. Temos que realmente pedir para que seja realmente pintado esses quebra-molas, no mínimo, e que ofereçam segurança para as pessoas. O quebra-mola é para oferecer segurança para as pessoas. É para isso que tem que instalar o quebra-mola. Então, com a pintura adequada e com a placa realmente dizendo que o quebra-mola está aí. Porque eu tenho feito vários pedidos para que seja instalado quebra-molas aqui no município de Itaquara e tem várias ruas que, infelizmente, ainda não foram instaladas. Vamos ver isso aí, vou conversar com o secretário e quero ações pertinentes nesses locais. Também estou pedindo patrulhamento e saibramento na localidade de Morro Alto, Açoita Cavalo e Moquém, né? Porque é um clamor da comunidade. Como também o setor de iluminação pública que providencie reparos nas luminárias, né? Na estrada de Rio da Ilha, como também na estrada geral de Padilha, que lá, infelizmente, está muito trecho ali, está cegas, né? Queremos providências porque a iluminação pública é segurança. Também quero agradecer ao secretário distrital de Rio da Ilha pelo atendimento à solicitação que fiz a ele, no qual patrolaram e saibraram a estrada dos imigrantes, né? Queremos então que continue com essas ações. Também estamos em contato direto com a comunidade, então, referente a há muitas perguntas e questionamentos referente ao atendimento do hospital, se está pleno, se não está pleno. E conversei então com a direção do hospital, infelizmente ainda não está pleno, né? Não está pleno, tem muitos serviços que não estão sendo executados. E um deles é a cirurgia, cirurgias eletivas. Fui procurado por várias pessoas que necessitam de uma cirurgia eletiva, mas em conversa com a direção do hospital, não tem ainda uma previsão da retomada dessas cirurgias, né? Porque enquanto houver o Covid-19, infelizmente, né, ainda graças a Deus que nós temos o hospital para o atendimento das pessoas que lá irão necessitar. Mas que logo que, né, que logo que pare, então, com isso, com essa questão do Covid, que retome os serviços o mais rápido possível, porque tem pessoas realmente necessitadas. Também encaminhamos hoje, então, uma moção, né, de minha autoria, a qual solicitamos que o recurso vindo para a eleição municipal a nível nacional, que são mais de 3 bilhões, que sejam retidos e realmente destinados para a questão da prevenção e de todas as ações posteriores ao Covid-19. Né? Sabemos que na questão da saúde vai ser uma fragilidade, né? E já está uma fragilidade, e na questão econômica é pior ainda. Então, realmente queremos que esses recursos sejam investidos nas pessoas, nas empresas e nos empreendedores. Queremos que realmente a comunidade tenha o mais rápido possível a retomada de seus serviços, como também o Brasil, de sua economia. E o Brasil, para mim, começa em Itaquara. Também votei contra a redução de vereadores, porque na verdade, uma economia, que é uma economia bem feita, ela se faz com pessoas Ela se faz uma economia com a redução de pessoas, sim. Mas quando essas pessoas realmente produzem e trazem um resultado positivo para a Taquara, trazem recursos para a Taquara, tem que ser mantido. Se cada um dos 15 vereadores aqui nessa Casa Legislativa trazer recursos para a Taquara, com certeza a Taquara só ganhará com isso, né? Tenho uma prestação de contas para trazer a minha comunidade taquarense, e nessa prestação de contas eu vou dizer o porquê desta minha fala. Teria mais para falar, mas agradeço a Deus por estar aqui representando a minha comunidade, desejando a todos uma boa semana.